Vamos balançar que essa é nossa. Essa é a puta. Marcelo Alex. Se quiser dançar a rocha de um jeito diferente, tem que ser agarradinho para o clima ficar quente. Pode subir e descer, só não pode separar. Se você quer aprender, pode vir, chega pra cá. Porque já virou mania a galera arrochar. Todo mundo tá dançando, ninguém vai querer parar. Fui pra sentir muito prazer, então venha se esfregar. As meninas abrem as pernas e começam a rebolar. E a gente entra aí pra dentro das pernas dela. Entre e remexe dentro das pernas dela. Eu disse, entra aí pra dentro das pernas dela. Entre e remexe dentro das pernas dela. Eu disse, entra aí pra dentro das pernas dela. Vem, entra bem gostoso dentro das pernas dela. Entra aí pra dentro das pernas dela. Entre e remexe dentro das pernas dela. Essa é a rocha diferente que Marcelinho lançou. É uma dança envolvente, a galera aprovou. Dança velho, dança novo, só não pode separar. Quem não dança fica olhando as meninas rebolar. E a gente entra aí pra dentro das pernas dela. Entra e remexe dentro das pernas dela. Eu disse, entra aí pra dentro das pernas dela. Entra e remexe dentro das pernas dela. Eu disse, entra aí pra dentro das pernas dela. Venha, entra e remexe dentro das pernas dela. Eu disse, entra aí pra dentro das pernas dela.